pega o seu par, porque o sambalanço já começou. Swingando, swingando, swingando, swingando. O sambalanço começou. Pegue o seu par, mão na cintura dela e comece a dançar. O passo é coordenado, bem malandreado. Swing no compasso, nego velho no pedaço. Levanta a mão, põe a dama pra girar. Tô na condução, movimento circular. Usa a nega no braço, bom cavalheiro. Violão é swingado, cuica e pandeiro. Avisa lá que é o som do gueto, produto do morro, legítimo brasileiro. Sinta a energia, essa batida, metais do jazz, tamborim, que coisa fina. Estilo musical, samba, rock, soul, funk, contagiante, lindo e elegante. Vem no swing, vem no gingado. Vem no gingado, vem no gingado. Só balanço, não pode parar. Só no braço, vem no gingado. Vem no gingado, vem no gingado. Só passou, não pode parar. Vem no swing, vem no gingado. Tudo começou com um batuque no terreiro, herança de mãe África, no cativeiro. Trio Mocotó, Bebeto, Jorge Ben, originais do samba, puxaram esse trem. Branca de Neve, Nego Dito explodiu. Baile Cashbox, Furacão 2000, Luiz Wagner, banda Black Hill, pão da massa pra dançar em todo o Brasil. É, segura a nega, sacode a poeira, não marca bobeira. Até que fim é sexta-feira. Arrasta a sandália, vem no floreado. Nesse samba soul, ninguém fica parado. Dois pra lá, dois pra cá. Esse sambalanço não pode parar. Vem no swing, vem no gingado. Vem no gingado, vem no meu gingado. Bem. Sambalanço não pode parar. Dança no braço, vem no gingado. Vem no gingado. Vem no gingado. Samba soul não pode parar. Vem no swing, vem no gingado. Vem no gingado. Vem no gingado. Sambalanço não pode parar. Dança no braço, vem no gingado. Vem no gingado. Vem no gingado. Samba soul não pode parar. Vem no swing, vem no gingado. Samba soul. Vem no gingado. Sambalanço não pode parar. Dança no braço, vem no gingado. Vem no gingado. O samba soul não pode parar. Vem no swing, vem no gingado. Vem no gingado. O samba lanço não pode parar. Dança no braço, vem no gingado. Vem no gingado. O samba soul não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Vem que vem, no samba soul.